Taxinha via Pátio Índia e Alfa, Ponte Fera, Sama Torre, no 86, estado no 01, bom, volta. Pátio Índia Alfa, Ponte Fera, 1862, com 11, obrigado, uma boa parte. Aguarde no 01. Vai aguardar. Apenas para a coordenação, nós temos uma aeronave da companhia que irá nos chamar para táxi dentro de instantes e após a mesma iremos autorizar o senhor no 01. Via Pátio Índia Alfa, no ponto de espera, Sama Torre, no 86, confirmando, 1-1-8-9-5, ok? 1-8-9-5, e ajustado no 0-1. Em coordenação com a equipe de solo, assim que o Boeing da companhia passar, livre posicionar, chama em táxi. Sim, após a aeronave da companhia, livre, vamos lá, 2, chama em táxi. João no 395, confirme? Sim, já está disponibilizando o computador, vai ser travou. João no 395, continua a aproximação, agora a pista livre. Agora está livre. João no 755, no tempo, espera. Taxi do Gol 1925 com 161 a bordo, 3 horas e 42, alternando com fim. Copiado, taxi via Índia Alfa, ponto espera, torre 186. Ponto espera, 186 ou 295? Copiou? 1925? Negativo, é, confirme por gentileza, via Índia e Alfa. Índia e Alfa, no ponto espera, torre 1895 ou 1896? 1895, me desculpe, trocamos agora na frequência e a 1896 estava com interferência, agora também 1895 ou no 925. 1895, obrigado, gol 1925. Fala, motor, gol 1935, segurando o passe. 1395, prossegue Alfa, reporta antes da Juliette. Preparada, Juliette, 395. próximo da Juliette, 395. Juliette para o 02. Para o 02, 395. Salvador, boa tarde, 3628 da TAM, livrou da Eco na sua escuta. Prossegue via Alfa e Juliette para o 11. Alfa e Juliette para o 11, 3628. Paulo Salvador, boa tarde, TAM 3149, informação Quebec. Autorização Galeão, 360. 3149, boa tarde, Galeão autorizado, nível 38, 380, via Upper Zulu 10, decola da 10, a curva é à direita, saída da El, Leda Bridge, controle opera em 199, decimal 35, aciona 5450, cotejo. Autorizado, 380 do Galeão, via Upper Zulu 10. Decola da 10, curva direita da El, Leda Bridge. Controle 11935, transponder 5450, da 3149. Correto, quando pronto, chama em posicionamento 05. Bem, chama da 3149. Prossegue Alfa e reporta antes da Juliette. 6722, Alfa antes da Juliette. 722. Juliette para o 07. Juliette, portão 7672. Autorizado no 05, são em táxi. Semana táxi, 3149.